alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Opa, pera aí. Não é por aí não, rapaz. Tu já começou errado. Não é por aí não. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Tudo bem? Tudo na santa paz. Como é que você tá aí, menina? Como é que você tá aí, menino? Tá tudo legal? Opa, que bom. Então estamos aí, chegando pro nosso encontro. Você tava esperando, né? Tava aí já falando, ah, cadê o Maurício? Quer dizer, o pessoal que ouve pelo computador, até que nem tanto, que eles ouvem a hora que acha melhor. Pelo computador, você pode ouvir de manhã, de tarde, de noite, né? Você não pode deixar passar da meia-noite, porque aí senão só vai ouvir o programa do dia seguinte. Porque todos os dias, à meia-noite, o programa é trocado, né? Na internet. Mas, fora isso aí, quem tá ouvindo pela internet, ouve na hora que acha melhor. Mas nas emissoras que retransmitem, tem os horários certos, aí a pessoa já fica esperando aquele horário. Opa, tá chegando a hora do programa do Maurício, então chegou. Estamos aí, e a partir de agora, então fique ligado, fique atento, porque, olha, eu vou ter aqui, Gustavo Lima vai cantar, Lobo, João Mineiro e Marciano, Reginaldo Rossi, Márcia Ferreira, Morris Albert, Paulo Sérgio, The Riders Brothers, e olha, tudo isso aí são músicas que estão programadas para hoje. E aí, sem contar também a carta destaque, não é? Então vamos começar, vamos trazer música, vamos trazer aí o Gustavo Lima. Eu sempre anuncio que é Menina da Aldeia, mas na verdade são duas músicas que tem aí. É Menina da Aldeia e Como Eu Chorei, as duas músicas estão juntas. Então, roda lá, menina, a primeira de hoje. Ah, menino, por aí, hein? Conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés. Sempre despenteada, saia rasgada na escadeira. O dia inteiro a banana peneira, na colheita do café. Meu

linda fala de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer, disse, perdoar. Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Gente, esses tempos atrás eu fiz uma proposta aqui através do nosso programa de apresentar um quadro com as músicas do Roberto Carlos. Há duas ou três músicas apenas, né? Não mais do que isso. E, no caso, eu deixaria, então, tiraria a carta destaque nesses dias e faria esse especial com o Roberto Carlos. Eu, então, querendo saber a opinião dos ouvintes. Olha, eu já comecei a receber algumas cartas e todas que eu estou recebendo dizem que não, que eu não devo tirar a carta destaque. É, até achei uma aqui interessantíssima. Essa aqui eu achei uma ideia genial. Deixa eu ver quem que é. Ah, a Maria da Paz. A Maria da Paz, ela é de Açailândia, no Maranhão. A Maria da Paz diz o seguinte: Maurício, ao invés de você tirar a carta de destaque, por que que você não tira duas músicas do programa, né? Você roda duas sertanejas, duas internacional, roda duas brega, né? Então, você tira uma de cada um, tira duas músicas do programa e coloca duas músicas do Roberto Carlos. Falei, sabe que é uma ideia legal, excelente? Então, menina, ó, eu vou dar mais um tempo, né, para chegar, para que cheguem as outras cartas aqui e para que eu possa, viu, Maria da Paz? Para que eu possa, então, ver aí a opinião geral. Mas eu tenho quase que certeza que essa sua ideia aí é a melhor de todas. Então, ao invés de tirar a carta de destaque, continua a carta de destaque, eu tiro uma música de cada um. Tiro uma do sertanejo, tiro uma do internacional, né? Ou tiro uma brega. Quer dizer, eu vou revezando. Cada dia eu tiro uma música de um estilo e deixo

Todas as religiões falam disso. Por que que a religião espírita não poderia, seria diferente? Fala também de Jesus, de amor, de caridade, não é? A gente não deve julgar ninguém pela religião. É por isso que eu não gosto de discutir, que aí aparece aqueles que são fanáticos. Ah, né, que isso é coisa do diabo. Aí por que que você tem certeza que a sua religião é que é a correta, que é a certa? Ninguém tem essa certeza. Então ninguém pode falar isso aí. Ninguém pode condenar a outra religião. Se a outra religião fala a mesma coisa que a sua, não é? Se fala de Jesus, de amor, de caridade, então a gente não pode jamais discutir isso aí, que sempre vai acontecer divergências e sempre vai ter briga, sempre vai ter confusão. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que eu não discuto mesmo, não gosto de discutir. Morris Albert canta agora, Feelings, roda lá, menino, roda. Feelings, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. Come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Mas minha gente, vamos seguindo com o nosso programa, vamos seguindo com o programa Maurício Fales. Olha, daqui um pouco eu tenho a carta da mulher sofredora e sem amor de primavera do leste no Mato Grosso, viu? É, se prepare, porque essa historinha aqui é boa, que é danada, viu? É uma historinha boa, boa, boa dessa nossa amiga aí lá de primavera do leste. Já, já você vai curtir a história. Mas agora, a turma aí, o fã-clube da Márcia Ferreira. Todo mundo preparado?

eu me lembro aquele dia que você apareceu com um sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu. Agora você, você diz não me querer. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito você querer. Em nossa casa, você sai a comentar, chega até falar mentiras pra poder me incriminar. Diz que eu não lhe dou nada, esquecendo de lembrar que o meu nome eu direito você querer por todos contra mim. Mas eu sou bastante forte, me coloco em meu lugar. Minha personalidade ninguém pode abalar. Você vive de passeio pra fazer raiva em mim, e eu não ligo porque já não me importa, eu penso assim. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito querer por todos contra mim. Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E não é direito você. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, chegou a hora, chegou a hora, vamos lá, gente, vamos lá para nossa carta de destaque de hoje. Pode soltar a vinhetinha, menino, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, a carta é da mulher sofredora e sem amor de Primavera do Leste no Mato Grosso. Vamos ver o que que é que ela diz aqui, por que que ela está nessa, né? Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu morava em General Carneiro, é pertinho aí de Primavera, né? Mas agora eu moro em Primavera há 5 anos, porque eu casei com um gaúcho. Eu falei pra vocês aí que lá é um lugar que tem gaúcho demais da conta. Então eu vim morar aqui onde ele trabalha, numa fazenda como tratorista. Olha, Maurício, eu sempre tive uma vida muito sofrida e vivia trabalhando nas roças para ganhar o sustento. Nossa família era numerosa e o pai sozinho não dava conta de dar comida e roupa para todo mundo. Então eu me acostumei ao trabalho pesado da roça. Eu capinava, plantava, tirava leite, fazia tudo que os homens faziam. Minhas mãos eram grossas de calo. Quando eu conheci esse gaúcho, que se tornou meu marido, foi num dia em que o fazendeiro onde eu trabalhava contratou ele para fazer um trabalho de arar um pasto que estava sendo formado. Então ele me olhou, eu olhei para ele e eu gostei do jeito dele. Ele acenou com a mão e continuou com o trator fazendo seu trabalho. Quando ele terminou, deu uma paradinha para tomar água, então veio falar comigo. Aí a gente ficou conversando um pouco e ele me disse que morava em Primavera e que ao terminar o trabalho que veio fazer, ele iria voltar para lá. E se eu quisesse, poderia ir embora com ele. Ah, Maurício, mesmo parecendo ser uma loucura, eu aceitei a proposta dele. É, porque eu estava cansado daquela vida e daquele trabalho. Por pior que fosse o que eu iria fazer ao lado desse gaúcho, seria melhor do que essa vida sofrida que eu levava. Ele ainda trabalhou mais 3 dias aqui. E quando, né, quando terminou o trabalho dele, né? Ah, é porque eu tô lendo a carta, viu, gente? Desculpa. Quando terminou o serviço do passo, eu já tinha falado com a minha família que eu iria embora com esse rapaz. O meu pai ainda tentou dizer que era uma loucura que eu ia fazer, mas eu não dei ouvidos e fui embora com ele. Em Primavera, ele me levou para a casa onde ele morava com a mãe, o pai e os irmãos. Tinha uma casinha pequena nos fundos, que era a casa dele, e onde ele disse que nós iríamos morar. Olha, a mãe dele parece que não gostou de mim nem um pouco, pois nem me deu a mão para me cumprimentar. Mesmo assim, eu fiz de conta que não tinha visto e passei a morar com esse rapaz. Eu cuidava da nossa casinha com todo carinho, né? Das coisas dele também. Mas a mãe dele ficava implicando comigo, dizendo que eu era preguiçosa, que não fazia nada, que ela é que tinha que fazer tudo na casa dela e na minha também. Uma grande mentira, Maurício. Mas o pior é que meu marido acreditava quando ela enchia a cabeça dele falando isso. Mesmo eu dizendo para ele que era mentira da mãe dele. Aí é que ele ficava bravo mesmo, porque dizia que eu não podia ficar chamando a mãe dele de mentirosa. E assim, o tempo foi se passando. Maurício, eu sempre recebendo bronca do meu marido por causa da mãe dele. Então eu disse para ele que se fosse para viver assim, que era melhor eu voltar para minha casa e para junto dos meus pais. Ele me disse que de lá eu não sairia de jeito nenhum e que eu teria que aguentar, porque era assim que tinha que ser. Foi como se ele tivesse dizendo que eu era escrava dele e que eu não poderia sair dali para lugar nenhum sem permissão dele. Olha, irmãos, eu ainda aguentei mais alguns meses. Mas chegou a tal ponto a situação que eu já não comia nem dormia direito, sendo só humilhada e pisada por ele e pela mãe dele. Até que um dia, não suportando mais, eu saí de casa e fui para a cidade. Chegando lá, peguei um ônibus para General Carneiro e fui para a casa dos meus pais. Eu contei toda a história para eles e meu pai disse que sabia que isso não iria dar certo e que eu acabaria voltando para casa. Com poucos dias que eu estava na casa dos meus pais, ele veio à minha procura e me pediu perdão, querendo que eu voltasse a viver ao lado dele novamente, que ele iria comprar uma casa longe da casa da mãe dele e que eu não iria mais ser pisado nem humilhada por ela. Maurício, na hora eu fiquei sem saber o que fazer e acabei por concordar e voltei a viver com ele novamente. Meu pai ainda me falou, que disse que não acreditava em nada do que ele me disse, mas eu fui mesmo assim. De verdade, Maurício, ele queria apenas que eu voltasse, pois nunca comprou a casa que ele havia prometido de comprar e nem me tirou das unhas da mão dele. Agora eu estou pensando em voltar novamente para a casa dos meus pais, mas estou envergonhada de mais uma vez ter que fazer isso. Será que meu pai vai aceitar de novo? Olha, Maurício, esse era o meu problema, mas eu gostaria também de te pedir uma música. Ela é uma música internacional, parece que é do filme Do Outro Lado da Vida. Você roda? Roda sim, menino. Não sei por que o pessoal agora tá com essa mania de ficar pedindo música aqui, né? Mas tudo bem. O programa tem que ser feito do jeito que o ouvinte gosta. Se eles querem ouvir a música, por que eu não vou rodar, não é mesmo? Não tem problema nenhum. Roda sim. Olha, minha filha, realmente esse rapaz é dominado pela mãe, viu? O cara te tira da casa dos seus pais e fica dependente da mãe dele para poder viver. E o pior é que ela faz a sua caveira e o panaca, esse babaca, acredita em tudo que ela fala. Ah, eu acho que eu não aceitaria jamais uma situação dessas não, viu? Pior é você ter voltado para a casa dos seus pais e novamente não resistir. Bastou ele te fazer uma promessa e você voltou a viver com ele. Menina, é hora de dar um basta. Mas um basta sério. converse seriamente com esse rapaz. Diga pra ele que o prometido não foi cumprido e que você quer uma satisfação por parte dele. Se ele vai mesmo comprar casa pra vocês morarem ou se é só uma embromação e enganação da parte dele. Se for uma enganação, dá um chute na bunda dele. Ele é um fraco. Volte pra casa de seus pais. Mas que seja em definitivo, e mesmo que esse camarada vá novamente à sua procura, não se deixe iludir por ele, não. Viu? Não se deixe iludir novamente, não. Seu pai vai te aceitar novamente, sim. Vai sim. Mas tu tem limite, viu? A paciência dele também. Fala sério com esse cara aí, viu? E depois do que vocês conversarem, tome a sua decisão. Tá bom? Mas a princípio, eu já teria metido o pé na bunda dele há muito tempo. Já tinha mandado ele catar coquinho. Ah, mas, rapaz, eu vou lá aceitar alguém ficar aí me fazendo de besta? Mas nem por brincadeira, nem por decreto. Quando alguém... Olha, nunca aceitei que ninguém me fizesse de bobo. Às vezes eu me faço de bobo, mas só para me ver até onde vai a idiotice de quem tá achando que eu sou bobo. Eu me faço de bobo para ver até onde vai essa pessoa. Aí quando percebe que não tá levando uma baita de uma rasteira para largar de ser bobo e ficar achando que tá enganando os outros, né? Esse cara aí tá merecendo fazer isso com ele, viu? Tá mais do que... Mas tá passado da hora de dar um chute na bunda dele. Mas tá aí. Conversa com ele numa boa. Se vocês não chegarem num acordo, aí você já sabe que decisão tomar, né? Se for o problema, tá preocupado com seu pai já te disse na hora que você saiu de novo que não ia dar certo, é porque ele tá já preparado para que você volte para casa novamente. Com certeza. Seu pai já tá lá esperando que você volte novamente, viu? Ah, a música que você me falou, eu vou rodar, né? É exatamente, ela fez parte do filme Gust, Do Outro Lado da Vida. É The Righteous Brothers, Unchained Melody. Então, vamos lá, roda, menino! Uau, acabou, menino, acabou, menina. Pois é, minha gente, final de mais um programa, mas se Deus quiser, na segunda-feira a gente vai estar de volta aqui com mais um programa Maurício Fares. Um beijo no seu coração. Ó, quem ouve pela internet, esse programa vai ficar também, vai ficar hoje, né? A sexta-feira, sábado e domingo. Só na segunda-feira que ele vai ser trocado, viu? Então, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração, menina. Pra você, meu amigo. Aquele abraço. Tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.